Em função disso, o nascimento da retórica é datado do século V a.C., na Sicília. Essa arte de falar bem ganhou atenção na região após a introdução da questão em Atenas pelo sofista Gorgias. Logo, os estudos ganharam repercussão nos meios políticos e judiciais. Inicialmente, a retórica era utilizada como instrumento para persuadir em audiência de variados assuntos. Porém, com o tempo, tornou-se uma espécie de sinônimo da arte de falar bem. Ao longo da arte retórica, vai-nos sendo revelados quais são essas regras gerais a serem aplicadas nos discursos persuasivos. Portanto, um dos mecanismos mais óbvios, indicados por Aristóteles, é aquele que fixa a estrutura do texto em quatro instâncias sequenciais e integradas: exórdio, a narração, as provas e a peroração. Antes de detalhar um pouco mais essas fases do discurso, convém lembrar que, no fundo, a maneira como aprendemos a escrever, o modo como muitos livros didáticos de redação ensinam à criança os procedimentos a serem utilizados para a confecção de textos, ainda seguem muito de perto a estrutura sugerida por Aristóteles na arte da retórica. Exórdio é o começo do discurso. Pode ser uma indicação do assunto, um conselho, um elogio, uma censura, conforme o gênero do discurso em causa. Para o nosso efeito, consideramos o exórdio como a introdução. Essa fase é importante porque visa assegurar a fidelidade dos ouvintes. Notem como age o padre num sermão. Normalmente ele diz: caríssimos irmãos, hoje iremos falar sobre... Narração. É propriamente o assunto, onde os fatos são arrolados, os eventos indicados. Segundo Aristóteles, o que fica bem aqui não é nem a rapidez, nem a concisão, mas a justa medida. Ora, a justa medida consiste em dizer tudo quanto ilustra o assunto, ou prove que o fato se deu que constituiu um dano ou uma injustiça, numa palavra que ele teve a importância que lhe atribuímos. É propriamente a argumentação. Provas. Se o discurso haverá que ser persuasivo, é importante comprovar aquilo que se está dizendo. Serão os elementos sustentadores da argumentação. Esta fase é particularmente significativa no discurso judiciário. Peroração. A conclusão. Pelo caráter finalístico e em se tratando de um texto persuasivo, está aqui a última oportunidade para se assegurar a fidelidade do receptor. Portanto, mais um importante momento no interior do texto. A ela se referia Aristóteles. A peroração compõe-se de quatro partes. A primeira consiste em dispô-lo o receptor mal para com o adversário. A segunda tem fim ampliar ou atenuar o que se disse. A terceira, excitar as paixões no ouvinte. A quarta, proceder a uma recapitulação. Como se pode ver, Aristóteles estava à moda de um cirurgião, operando o discurso no intuito de entender seu funcionamento. Nos últimos anos, ocorreu uma verdadeira renovação nos estudos de retórica, particularmente em sua ligação com a poética, para tantos os trabalhos desenvolvidos por Jean Dubois e o grupo da Universidade de Lyoze tem sido fundamental. As recentes pesquisas acerca da retórica têm procurado tirar um pouco da poeira acumulada pelo tempo, afastando-se daquela preocupação de a tudo dar nomes, buscando muito mais colocar questões como as provenientes da teoria das figuras. O raciocínio apodítico possuía o tom da verdadeira inquestionável. O que se pode verificar aqui é o mais completo dirigismo das ideias. A argumentação é realizada com tal grau de fechamento que não resta ao receptor qualquer dúvida quanto é verdade do emissor. Exemplo: Zupavitin, a sopa que emagrece 1 quilo por dia. Raciocínio implícito: se você quer emagrecer, deve tomar Zupavitin. O caráter imperativo do verbo torna indiscutível o enunciado. O receptor fica impedido de esboçar qualquer questionamento. É um raciocínio fechado em si, mesmo que não dá margem à discussão. Já o raciocínio dialético busca quebrar a inflexibilidade do raciocínio apodítico. Agora, aponta-se para mais de uma conclusão possível. No entanto, o modo de reformular as hipóteses acaba por indicar a conclusão mais aceitável. É um jogo de sutilezas que consiste em fazer parecer o receptor existir uma abertura no interior do discurso. Exemplo: você poderia comprar várias marcas de sabão em pó, mas a marca lava mais branco. O verbo no condicional cria a ideia de que se podem seguir múltiplos caminhos para a compra do sabão em pó. Há várias marcas à sua disposição, porém uma delas é destacada na conclusão, ou seja, o enunciado não contém a verdade final desejada pelo emissor. A terceira grande categoria de raciocínio é o retórico, que era, portanto, também o nome de um mecanismo de condução das ideias. Há certa semelhança entre o dialético e o retórico. Apenas no último caso, não se busca um convencimento racional, mas igualmente emotivo. O raciocínio retórico é capaz de atuar junto a mentes e corações, num eficiente mecanismo de envolvimento do receptor. Exemplo: o candidato X deve merecer seu voto porque é um democrata, realizará mais pelo bem comum, é amigo dos humildes, defensor dos desfavorecidos. Vemos lembrar que estes pontos persuativos são válidos, caros alunos, não apenas para um discurso, mas para a elaboração de um texto persuasivo, como em um texto publicitário. Pode-se se produzir um anúncio aparentemente rompedor de certas normas pré-estabelecidas, causando um forte impacto no receptor através de mecanismos de estranhamento, situações incômodas, que levam muitas vezes à indagação ou à pura indignação. Texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psicossociais e econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios. Por exemplo, 9 entre 10 estrelas do cinema usam Lux. O slogan está formando de 7 palavras gramáticas. Deixam-se de lado preposições ou conectivos. Um bom slogan tem entre 4 e 7 palavras gramaticais. O raciocínio é o mais formal possível. Trata-se de um silogismo, forma de raciocínio que passa por 3 fases: premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior: as mais belas mulheres do cinema usam Lux. Premissa menor: você é ou quer ser uma bela mulher. Conclusão: você deve usar Lux, assim será tão bela como as famosas atrizes. Uso de figuras e retórica. Existem 2 figuras prioritárias, a comparação e a hiperbole. Através da primeira, se relaciona a inatingível estrela, a mulher comum. Como a segunda, se comete um exagero respeitável. 9 entre 10 usam Lux. O slogan se abre para 2 realidades de forte pressão psicossocial. Exclusão. Ninguém deseja ser socialmente excluído. É comum observar que muitos candidatos eleitorais falem mal, falar em público, em reuniões, entrevistas na TV e rádio, em residência e comícios, não é nada fácil. Em época de eleição, com todo o respeito aos candidatos, mas o que acontece é que eles se tornam produtos. Numa campanha eleitoral, muitos candidatos, por não saberem que a emoção é a razão, devem ser expressas no momento certo, que a estratégia primordial do marketing político é a pesquisa, e só a partir dela se cria uma base argumentativa. Desesperam-se pela insegurança e ignoram o que é realmente estratégico. Trabalhar em cima dos desejos e das necessidades do seu eleitorado e, em seguida, elaborar uma fala, um discurso, alma de sua campanha, é o principal objetivo do discurso eleitoral. Vejamos agora 10 dicas para você elaborar seu discurso. 1. Pesquise e analise tudo sobre o assunto e o escreva antes de falar, pois as informações obtidas irão sustentá-lo. 2. Faça exercícios para treinar sua voz e gestos. 3. Ao iniciar o discurso, mantenha uma voz branda e depois aumente o tom de acordo com a reação da plateia. 4. Empunhe um ritmo mais lento. Fique atento ao compasso e veja se em 1 minuto você consegue dizer de 120 a 155 palavras. 5. Sua fisionomia deve ser confiante e leve, com uma postura nobre, evitando ficar em silêncio. 6. Sua aparência deve ser a melhor possível, mantendo a sua naturalidade. Se você usa sempre roupas informais, apresente-se com roupas informais e não coloque nenhum outro vestuário formal. Se usar terno e gravata, evite gravata frouxa. Barba, por fazer, em alguns casos. Descabelado, sapato, que não combina com terno, gerando um sentimento de rejeição, como se fosse uma ofensa aos eleitores. Não seria nada bom para sua imagem. 7. A respiração deve ser bem feita. A fala muito bem pausada. Se a sua respiração estiver ofegante, descompassada, certamente se mostrará desesperado e inseguro. 8. A sua dicção e pronúncia devem ser treinadas minutos antes. É pelo jeito de falar que as pessoas avaliam o seu grau de conhecimento. Evite colocações tanto de consoantes como de vogais fora de hora e observe a acentuação e a conjugação dos plurais. O nosso português é traiçoeiro e, por isso, treine conjugações verbais. Para a elaboração do discurso, existem 3 partes. A. O exórdio, a introdução. B. O desenvolvimento, as verdades com os problemas, as soluções, o resgate do autoestima. C. A fé, a esperança, sentimento de nacionalidade e ou localidade. Finalização com agradecimento, o nome do candidato, o slogan e o número 3 vezes repetido. Vejamos agora mais algumas dicas e como montar seu discurso. Assista várias palestras motivacionais. Compareça a vários eventos que tenham um palestrante motivacional. Isto não quer dizer que você deve imitar o que estiver vendo. Apenas escute como os palestrantes incorporam suas próprias histórias e contos em sua apresentação. Preste atenção ao fluido, ao uso do humor. Também observe como a plateia reage a certas coisas. Você pode aprender bastante com tudo isso. Faça um rascunho do seu jeito. Comece a escrever seu discurso usando um rascunho. Isto é só para você, então faça do seu jeito. Liste algumas palavras-chave que você deseja usar durante o discurso. Lembre-se que ele deve ter um início, um meio e um fim. Para abertura, é uma boa ideia se apresentar e dar uma ideia do assunto para estabelecer credibilidade. Então, pense sobre qual a mensagem que você quer passar. Você pode citar terceiros, mas lembre-se de citar sua fonte. Foque-se no assunto que você escolheu e use o rascunho para escrever o discurso. A parte da introdução é fácil. Mantenha em breve, mas forte. Deve vir do coração. Então escreve o corpo do discurso usando histórias de sua própria vida, histórias e citações de outras pessoas. Coloque um pouco de humor em seu discurso. Dê um jeito de colocar humor em seu discurso. Mesmo que seja algo bastante sério, todo discurso precisa de uns momentos mais leves para que as pessoas possam respirar e dar umas risadas. Isso abre o relacionamento entre você e o público e deixa todos os presentes mais confortáveis. Você já viu uma apresentação em que o orador disse: "Bem, isso é tudo"? Ou filmes através de algumas notas e diz: "Sim, eu acho que isso é tudo"? Um fim como esse não é memorável, sinal de que você está fechando. As pessoas às vezes deixam sua atenção vagar durante um discurso, mas quando você dê sinal de que você está fechando, as pessoas vão animar e prestar atenção. Eles querem ouvir o resumo de sua mensagem, como você dê sinal de que você está fechando. Costuma-se usar frases como "em resumo" ou "em conclusão", mas pode ser mais criativo. Tente algo como "como nos envolvemos acima", ou então "o que aprendemos com isto", ou como uma revisão dos argumentos a favor e contra esta proposta. "Eu quero que você lembre-se disso", ou "eu quero terminar lembrando-se de você", ou "então, como você deixar aqui hoje?" Qual é a mensagem que você está tendo com você? Fechar com impacto. Há uma série de maneiras que você pode fazer isso. Você pode fechar com uma história, uma citação, uma pergunta retórica, ou você pode terminar com um apelo e ação, ou você pode usar uma combinação. Falar em público tem como um de seus 2 termos fundamentais, a falar da palavra. A premissa é que você está a falar com seu público, não para eles. Se você entregar um script memorizado, você não está falando. Ou se comunicar com seus ouvintes, você está executando. Nesse sentido, você está agindo. Comunicação não verbal. A comunicação é um intenso processo de interação no qual compartilhamos mensagens, ideias, emoções e com a qual podemos influenciar decisivamente o comportamento das pessoas. A pesquisa científica atual tem mostrado que a comunicação não verbal pode ter um impacto tão grande ou até mesmo maior do que aquilo que se diz. Nesse contexto, a comunicação não verbal pode parecer abstrata, misteriosa e dependente de um complexo processo interpretativo. Entretanto, as pesquisas científicas atuais evidenciam que o seu uso competente é tão ou mais importante do que o domínio da linguagem verbal. Em uma tentativa de sintematizar os campos da comunicação não verbal, propõe o seguinte: A. Cinésica, movimento do corpo. B. Prosêmica, uso e organização do espaço físico. C. Paralinguagem, modificação das características sonoras da voz. D. Tacésica, linguagem do toque. E. Características físicas, forma e aparência do corpo. A comunicação prosêmica constitui-se no jogo de distâncias e proximidades que se entretecem entre as pessoas e o espaço. Traduz as formas como nos colocamos e movemos uns em relação aos outros, como gerimos e ocupamos o nosso espaço envolvente. O que você pensa e sente ao ver uma pessoa discursando e gesticulando de forma rápida? Ou ainda, introduz as mãos aos bolsos. Às vezes, fica de braços e pernas cruzadas e anda com uma postura encurvada. Provavelmente, esta mensagem que o orador transmite é de insegurança, medo, nervosismo e inabilidade. Diante desses aspectos, o que chamará mais atenção no discurso, o tema, o conteúdo ou a forma como transparece e expressa seu pensamento? Vejamos algumas dicas interessantes, caros alunos. Antes das apresentações, procure evitar esforços físicos intensos que podem levar a uma voz soprosa e ofegante. A respiração é a responsável pelos movimentos no ar que produzem a voz, assim, alterações nessa prejudicam sua apresentação. Articule as palavras atento às sílabas. Pronuncie-as sem exageros, mas não omita nenhuma sílaba da palavra, pois pode dificultar na compreensão do enunciado e transparecer nervosismo e tensão. Para facilitar a projeção da voz no ambiente e transparecer energia e clareza, possua um bom apoio respiratório. Realize uma adequada abertura de boca. Use as inflexões. Olhe para o ambiente a que se quer projetar a voz. Fale olhando sempre para o público, focalizando pontos na plateia. Fixe seu olhar acima dos olhos ou no fundo da sala. Direcione sua voz ao ambiente sem precisar gritar e realizar esforço vocal, de modo que no final da apresentação esteja com a voz soprosa ou cansada. A entonação provoca efeito sobre o ouvinte. Sustente a entonação no agudo quando não quiser ser interrompido. Ao finalizar o pensamento, diminua, mantenha um tom mais grave e, quando quiser realizar uma pergunta, enfatize a última sílaba da palavra. As inflexões evitam interpretações ambíguas e tornam o discurso envolvente. A ênfase deve ser empregada sempre e oferecida à palavra que seja considerada mais importante na mensagem, mas sem exageros. Assim, poderá chamar a atenção do ouvinte para a importância desse discurso naquele exato momento. E ainda é uma forma de pedir atenção à plateia quando observar que está desatenta. Domine o assunto. Se prepare teatralizando anteriormente. O domínio do assunto fortalece a autoconfiança e evita hesitação, esquecimentos e nervosismo. Se apresentar seu discurso fazendo uso do microfone, é importante saber que existe uma distância em um posicionamento ideal para se falar ao microfone. Posicione-o na distância de um palmo à frente do queixo e transmite a mensagem em intensidade habitual. Se atente para a velocidade da elocução e modo que não vale vulcanicamente, despertando o desinteresse do ouvinte. A voz tem que ser gostosa de ouvir, com uma qualidade sonora à escuta de todos, com altura e intensidade firme. Articulando bem a boca, língua, lábios, você conseguirá projetar bem esta voz no ambiente, e todos se farão privilegiados pelo que você tenha para oferecer. As expressões faciais servem como um mapa para a plateia. são o termômetro das emoções do comunicador, das quais se depreendem a afetividade, a segurança, a autoridade sobre o assunto, o entusiasmo e a crença na mensagem que está sendo transmitida. O jogo fisionômico expressivo desperta o interesse e prende a plateia, envolvendo-a em uma sintonia fina que valoriza a força da apresentação. E lembre-se, caros alunos, a autoconfiança é diretamente proporcional ao grau de conhecimento sobre nós mesmos. Se um comunicador reconhece seus pontos fortes e fracos, poderá direcionar melhor suas ações e criar relações mais harmoniosas com os interlocutores. Nosso próximo assunto será uma abordagem sobre o medo de falar em público. Imagine-se em um teatro lotado. Acendem-se as luzes. A cortina se abre. Um cheiro de estreia no ar. A trilha sonora derrama Pavarotti, preenchendo todos os espaços. Os olhos da plateia se acendem. O foco é você. Quais as sensações? Tensão, nervosismo, timidez, olhar perdido, boca seca, tremedeira, mãos suadas, vontade de desistir, adrenalina apostando corridas nas veias. Tudo parece uma bolha gigante e ameaçadora. Não se preocupe, você é absolutamente normal. Falar em público inclui-se entre as situações que mais geram ansiedade, preocupação e sentimentos de importância para gerenciar os próprios atos. Quando decidimos romper barreiras, temos sempre um processo complexo pela frente. Vamos então traçar um plano de ação para rever os nossos comportamentos atuais que vão auxiliar nessa mudança. Fortaleça a autoestima. Se a comunicação é a essência do comportamento humano e projeção de personalidade, se o quanto e como o indivíduo gosta de si mesmo, reage em esse comportamento. A autoestima definirá a estrutura do eu comunicador. O que a pessoa pensa de si própria centraliza as chances de equilíbrio, ou não, perante as tensões. Falar em público significa expor-se a julgamentos. O tímido necessita de aplausos incondicionais. O desinibido deseja aprovação, mas não transforma o olhar do outro em flagelo. Tome a decisão de vencer as dificuldades típicas de quem se apresenta em público. Você aceitou o convite, mas ainda enfrenta as barreiras erguidas por seus medos e inseguranças? Fique tranquilo, mesmo as pessoas que já fazem isso há muito tempo sentem isso. Reconheça e identifique suas barreiras e bloqueios. Por exemplo, quando preciso apresentar-me em público, sinto-me ameaçado, ansioso e inibido, mesmo sabendo que tenho condições para uma comunicação de qualidade. Procure enfrentar seus sentimentos corajosamente. Quem quer crescer precisa promover mudanças internas e externas que visem ampliar o círculo de atuação comunicativa e sair da zona de conforto em busca de comunicações mais produtivas. Para facilitar esse processo, escreva como você se vê e se sente hoje como comunicador. Que cenas você mais teme quando vai se apresentar? Quais os seus pontos fortes e fracos no contexto da apresentação? Deixe a mente solta e registre todos os sentimentos que o ato de falar em público desperta em você. Dor, excitação, constrangimento, inibição, sentimento de inferioridade, instabilidade emocional, desejo de fugir, vontade de transferir a responsabilidade. Quando receber um convite, encare-o como um desafio. Esqueça do medo e ouse. É a sua chance de crescer. Planeje, organize e treine. Só assim você vai melhorar a sua atuação como comunicador. Analise como pretende se enxergar daqui a um ano. Que progressos quer fazer? Que empecilhos suprimir? Quanto tempo está disposto a investir? Que estratégias pretende criar? Que tipo de ajuda vai precisar? Crie objetivos tangíveis. Diga, por exemplo, quero superar meus pontos frágeis para me tornar um comunicador de sucesso. Só tenho a ganhar com isso, porque ocuparei espaços que até agora deixei vazios, por comodismo ou por medo. Marque um dia para iniciar o plano e determine um tempo para concretizá-lo de forma efetiva. Defina e planeje estratégias facilitadoras. Por exemplo, ler em voz alta sobre assuntos variados. Participar de cursos de liderança, de técnicas vocais e teatrais, de comunicação verbal e não verbal. Decorar poesias, praticar a arte de ouvir e conversar socialmente. Faça uma avaliação de todo o processo. Revise do plano de ação. Verifique a necessidade de realizar mudanças ou correção de rotas. Tenha persistência e determinação e não desista das metas e dos objetivos. Não tenha medo do sucesso. Não boicote a si mesmo escondendo-se sob a máscara do medo. Não tenha tanto medo de errar em suas comunicações. Só quem faz, quem ousa, pode errar. O não, você já tem. Antes de tentar, experimente o prazer de investir no excitante caminho dos riscos e ouvir o sim. Você pode administrar muito bom o seu sucesso. Você batalhou para isso, é só continuar. Um comunicador planejador precisa ter respostas claras sobre A. Finalidade da apresentação. Para quê? Informar. Vender. Persuadir. Instruir. Divergir. Distrair. Ensinar. B. Tema. O quê? C. Motivação. Por quê? D. Participantes. Tamanho da plateia. E. Público. A quem? F. Objetivos onde se quer chegar. Usando o tempo disponível de forma equilibrada. Tempos de exposição. 15% para a introdução, 75% para o desenvolvimento, 10% para a conclusão. Observação. É claro que essas porcentagens estejam sujeitas a mudanças de acordo com o tipo de evento e necessidades do público-alvo. Lembre-se, a produção e o planejamento do checklist constituem, no mínimo, 40% do sucesso de uma apresentação. O guia não vai salvá-lo do que você não sabe, é apenas um reforço. Por isso, consulte-o moderadamente e não perca a interação visual com a plateia. Algumas sugestões. Crie o esquema. Escolha os temas mais importantes e as ideias secundárias que serão abordados. Cuidado para não detalhar demais. Só use o que for realmente relevante. Use fichas, que são mais fáceis de manusear. Use fichas brancas, de 23 por 15 centímetros. Use as fichas só de um lado. Evite escrever à mão. Cole o que você digitou sobre as fichas e enumere-as. Digite com letras grandes e destaque o que deve ser reforçado. Tenha uma cópia extra no bolso, para evitar esquecimentos do original. Tenha também uma cópia de toda a apresentação em papel e outra em pendrive ou CD. Não deixe que outra pessoa prepare essas fichas. Leia e ensaie várias vezes como apresentar o conteúdo das fichas para verificar o seu grau de segurança e fluência do texto. Então, caros alunos, concluímos o nosso módulo 1. Espero que tenha gostado de nossa aula.